Olha, eu sou feliz porque Cristo quis dar-me seu perdão. O caminho achei quando aceitei sua salvação. Todo mal deixei, para Deus voltei, Ele me aceitou. Tem na alma pura, nova criatura, eu agora sou. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, todo o meu ser a Deus bendito. Completa a paz, mas a Cristo eu vim, Ele deu a mim paz que satisfaz. Hoje sou liberto, estou bem certo e ao céu